frente, Pulga Caju, aguardando. Azul 5001, eu sou no Salvador. Diga. 5001, o centro Recife tem a mesma rota que nós temos, a Presolumo 0 até Tango Bravo Eco, e o mesmo nos informou que essa rota, por força do Notan Zulu 0143 de 2015, que reza que a rota para Guarulhos deve seguir a Presolumo 0 até Tango Bravo Eco, com diferença dos horários do ingresso na Rio Brasília de 14 Zulu a 16 Zulu, que deve ser uma outra rota, da Presolo 10, Pubago, Presolo no Meia, Fosma, etc, senhor. Ok, gente, então vai via Tango Bravo Eco. Só repita para mim a instrução inicial das aerovias que a gente vai seguir. A aerovia é somente uma, Presolo no 0 até Tango Bravo Eco. Tango Bravo Eco chega na final lá de Guarulhos. Estimativo, confere aí, beleza. É, realmente, eu gostaria de ter um pouco de gordinho, e eu só não tinha que ter um pouco de gordinho. Opa, sem problema. Chame posicionamento 501. Obrigado. A dúvida vai ser entrada. Salvador, muito boa noite. Eu sou o Jorge Pedro, da Alfa, e a zero caminhão. TNM-A224, autorizado a ser a Bravo Alfa Romeo via Golf 677, nível de voo 190, saída Conde, recola da 190 com curva à esquerda, código transponder 5567, controle Salvador 120.80. Autorizado Aracaju 190, sai na Conde, decola da 10, curva à esquerda, 5567 no transponder, 1208 ao controle. Puxa, 6224, contingimento correto, chama pronto, posição 612. Chama. E o 5972, pronto, corre. Agora pushback, saneamento, 09973. 09973, autorizado, chama táxi. E o 5972, pronto, corre. Good. Autorizado CA Bravo Golf Lima via Upper November 857 Monsul, restante conforme rota, nível de voo 360, saída Dael, Leda e Irume, decola pistão no zero, curva direita, código transponder 5565 e controle Salvador no 20.80. Contingimento correto, chame pronto, puxa acionamento no pote 3. Ground America 230, gate 10 for push and start. Clear to push and start, gate number 10 America 230, coming for taxi. Okay, clear to push and start, launch taxi America 230. Bruno 970, torre 1895. 1895. 782, desce para 25000 ferro, autoridade RNAV, reporta atacando Serra Sul 366. No 366, reportará estabilizado, descendo para 2500, azul 2782. Bruno 970, boa noite, tráfego avistado, QNH agora no 05, por gentileza, confirme, trem baixo travado avistado, senhor. Ainda negativo, trem avistado já. Copiado, Bruno 970, pouso autorizado, senhor, pista no zero, vento de 120 graus com 09 nós. Prezado, pouso no 0 nós, certo. O 2782, reduza para a aproximação, irá seguir um Boeing 732 a meia dúzia de milhas à sua frente com 140 de ground speed. Ok, reduzindo já para a aproximação, azul 2782, já estabilizado. Este enxame torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Federal 9970, tempo 2 a bordo, alternando Guarulhos com Patimenta. Confirma 02 a bordo. Taxa Federal 9973, 2 a bordo, 430, Guarulhos. Federal 9973, autorizado táxi de parte principal Índia, ponto espera da 10, Torre Salvador, 198, decimal 95, ajuste do altímetro na 095. 1500, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900 Santander 6224. Xenome 224, autorizado Xenome Taxi. American 230, ready for taxi. American 230, taxi approved until AB of gate number 8. And wait to proceed into holding point from runway 10 until AB of gate number 08. Okay, you're totally blocked. Can you repeat the instruction? You're clear to taxi until AB of gate number 08. Then maintain position on AB of gate number 8 and wait for instructions. Okay, taxi to a beam and stop at gate 08 and wait for instructions. American 230. E o solo tem alguém falando aí junto. O Cideron também tentou várias vezes. E o Ashika também. Tem alguém entrando junto aí. Ciente, então temos interferência na frequência do solo. O Cideron transfere agora para a torre no 8 decimal 95, por gentileza. Obrigado. E o 5972, autorizado para o feedback acionamento de um táxi. Bom 970, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Bom 970, confirma como recebe solo. 5/5. Diagnostica alguma transmissão paralela, além da minha? Confirma. A posição aqui é negativa. Gente. E o 5972 confirma. Outra transmissão além da minha ou só escuta a minha? Somente a sua. Gente, grato. Solo Salvador é o 5974. E o 5974 aguarda só um minuto, cópia Guarulhos, prepare saída da Eulia da Motiba. Solo Salvador é o Gol Golf Tango Lima na ponte número 7. Golf Tango Lima, aguarde só um minuto para iniciar o reboque. Ok. Chinema 224, teria as informações do táxi para agilizar o procedimento? Confirma Recife, 2 horas e 25. O Xenema 224, quando pronto, autorizado o táxi até o ponto esperado no 0 via Índia. Torre Salvador no 8 decimal 95, ajuste do altímetro no 0 no 5. Por gentileza, quando pronto, agiliza. Falou, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, Alfa Kilo Parte 3, 4 Lima, posição. Alfa Kilo Parte 3, posição? 4 Lima. 4 Lima, obrigado. O 9970, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, a 7, já. American 230, clear to taxi to holding point runway 10, the wind is, the KNH is 1015 and Salvador Tower 118.95. 015, clear to the holding point, runway 10, and I believe you said the tower is 118.95. 118.95. Instruction 95, American 230. Bom 970, mantém antes da Juliette, após a passagem do 757 da América, ingressa portão 03. Após a América, ingressa portão 03, bom 970. 9973, decolado aos 29, chame agora o controle Salvador em 120.8, com voo. 208, obrigado. Solo Rio 59, 203, a bordo. E o 5972, após a passagem do Boeing da Gol à sua direita, antes da Juliette, e parqueamento no 04, autorizado prosseguir como número 3, ponto espera da 90, 3 Salvador, no noite do 95, via Índia, com ajuste no 0 no 5. Afirma, após a passagem do Gol, Boeing 737-800 à sua direita. Nada de 5974.4 5974, autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeu, via preso 1-0, Taubaté, nível de voo 340, saída da El, Leda, Mote, decola da pista 1-0, curva direita, código 5574 e controle Salvador, frequência 120.80. Autorizado 340 para correto, chame pronto, FAT 3 e o 5974. Tente, aguarda a aeronave da companhia liberar o setor, já será autorizado na sequência. Mantenha a posição. Salva, só que o gol 970, posição 04. Afirmo, 04. Ok. O 972 na escuta? Afirmativo. Reporta por gentileza a parte 3 livre. Comará, aguardando a passagem do gol para iniciar o. Ciente, muito obrigado. Quer dar rolagem ao 6224? Ciente. Ciente. E o 5974 autorizado, pushback acionamento no parte 3, chame táxi. Chamarem para o táxi, Salva, tem estimado do 5004? Já será autorizado, temos uma aeronave para parquear no 04, já está curvando a esquerda, vai parquear a sua esquerda, será autorizado na sequência. Temos um Boeing 727 taxiando a retaguarda para o pátio, para o ponto esperadão no 0. Após ser autorizado. Aguarde só um minutinho. A aeronave já passando a retaguarda. Obrigado. American 230 is ready for takeoff. American 230 is here to line up and wait for runway 10. Line up and wait on 10, American 230. Azul 5001, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Azul 5001, já vamos para o táxi. 0.8, senhor, bom voo. 208, obrigado. Controle, Salvador, boa, Chanel, 6224. Agente, subo para 190, via saída Conde. Está presente, né, Conde? Está presente, Conde, 6224. Central 9973, chama Recife no 251. 251, 9973. Departure control has asked me just for another minute for a takeoff, sir. One more minute, American 230. Xanair 6224, acertando desvio à esquerda devido formações. Guarda do Embraer 190 da Azul à sua frente, após segue o mesmo até o ponto de espera como número 2, o ajuste do altímetro no 015, Torre Salvador 18, decimal 95, via parte índia. Seu rádio, a transmissão está vindo extremamente baixo, senhor. Quase ininteligível. Decimal 95, com ajuste do altímetro no 015. Prioridade Índia, ponto 0, chama a torre de 2,5. Senegal na 0, no 5, Brasil 5, 0, 0, bora. Ok. Now, sir, the departure control. Frequency 120.8. Have a good flight, sir. Departure tonight, thank you very much, Ciente. Autorizado início, reporta para ingresso no Faixa 3. Sim, obrigado. Faixa 3-0, with a contact, climb 2 from level 360 via moment departure. Moment departure, 360, making 230, obrigado. Pio 5972, autorizado a decolar da pista no zero, ventou no 30 graus com 09 nós. Salvador, uma boa, Azul 5001, continuação. Azul 5001, boa noite. Após início da rolagem do Boeing da Rio a Lima, tem pista no zero, chefe. Azul 7 da Rio a Lima, tem na hora dela, Azul. Uno 34, muito baixa a transmissão, 2/2. Uno 34, autorização Marcelo Alfa Bravo, pronto, só bem. O Uno 134, autorizado Serra Bravo Mike Oscar. Via, Petrozulu 17, restante conforme rota. Nível de voo 350, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 10, curva à esquerda. Código 5577, controle Salvador 920 decimal 80. Correto. 34, cotejamento correto, chame pronto. Pushback e acionamento no pátio principal, portão 02. Rio Nativo Samarão, número 34. Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, contato para a recolagem, subo para o 360, via saída da EL. Mantendo a via saída da EL para 360, positivo? Nós dois no direto Leda, o Rio 5972 subindo para o 360. 360, agora direto, após 2000, direto Leda. Zero um, autorizado, decolar da pista no zero, vento 120 graus, 09 nós. Gente, iniciando azul 5001. Cinco, nove, sete, quatro, boa noite. Boa noite. Pronto para decolagem? Sim. Cinco, nove, sete, quatro, autorizado, alinhar e manter na pista no zero. Identificação, vou direto de casa, após estar, Serra Vitor 366, descendo para o 050. Controle, azul 5001, boa noite. Azul 5001, contato radar decolagem, suba para o 320, via saída da EL. Da EL 320. Autoriza a Leda da presente? Pós 2000, vou a Leda. Ok, 2000, Leda. Descido a Xanar 6224. Aguarde o 6224. Padrão, você vai confirmar por 4, Proant TAP, após qual a Pro e qual o estilo do TAP? Está presente, direto TAP, para a chegada Mari, é o número 1. É, descendo até o 050 e após ETAP, Serra Vitor 366 para Renato. Canal 6224, desça para o nível 170. E vou direto ao Alfa Romeo 362. Gente, confirme o nível autorizado para descida? 170. Desce para 170, vou no Alfa Romeo 363. 362. 362, gente. CDM 6224, 60 milhas nordeste, no Salvador, serviço radar encerrado. Chamo o controle Aracaju, rumo 20293. 203. Barricot 230, contact Recife Center, 125, decimal 45. 125, decimal 45, affirmative, 230, affirmative. Pio 5974, decolado aos 4:30. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador é o Rio 5974, boa noite. Rio 5974, contato radar decolagem, 4340, via saída da EU. 1134, autorizado o feedback acionamento em Itaca. Passagem 2, Recife, 1251. 51? Afirmo, Rio 5972. Informação. Tá, 3600, acende identificação. Desce para o nível 060, direto SAP, após o SAP, serve para o 366. 060, pro aqui SAP, após o SAP, será para 001, Recife, 1251. Ligou com Recife agora, azul 01, boa noite. Tá, 1, 1, 3, 4, 1, 2, 9, 3. 093 a bordo, 3 horas e 9 minutos, Aracaju, confirma. Ah, viva, viva. O 1134 autorizado táxi até o ponto de espera da Dona Zero via Taxi Índia. Ponto de espera da Pistona Zero, Torre Salvador, 98 decimal 95, ajuste do altímetro no 095. Bono 098, essa é a identificação dessa para o nível de voo 050 na Proditap. Essa identificação dessa guia de chegada Mari para o nível de voo 140. Controle voo 098, voo 070, Brava 5. Voo 098, desça para o nível de voo 050, voo direto ITAP para a chegada Mari, após ITAP, terra do 366. 050, voo direto ITAP, após terra do 366, voo 098. Pastor Nomeia, pronto cópia. Pastor Nomeia, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Lefa, após o Fito, após Celto, após DCT Malba, após DCT Bravo Lima Uniforme Eco Sierra, após DCT Formosa e após direto Brasil. Nível de voo 100, sai da Arbor, após uma posição Elefa, decola da 10 com curva direita. O código transponder é o 5566 e o controle de Salvador é 120 decimal 80. Brasil, 3 Unomeia, Pastor Unomeia, informa que após Malva, DCT, Bravo, Lima, Uniforme, Eco Sierra e após Formosa. A saída é Arboruno, me desculpe, a saída é Arboruno após Elefa. Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1134, passando 1500 na Fuca. Voo 1134, passando na decolagem, Supa 350 via saída Fuca. 350 via 1134. Paulo Salvador, é o Gol, Gol Pitango Lima, informando término de reboque aqui no PAC 3, posição Lima. Passou no 07, dessa via chegada Mari para o nível de voo 070. Via Mari, 070. Quebec para você. Você vai dizer Quebec está parqueado aqui na esquerda. Número 5. Número 5 é de autorização. A aeronave está sendo rebocada para a remota 14, também da principal. Aqui que foi Quebec, reporte no término do reboque, autorizado. B00, desça para 25.00, pega o cruzado RNAV, reporta o Serra 2366. 3500, autorizado RNAV, reportará o Serra 2366, K3600. Torre 1, 1895. Já estou 954. Torre Gol 1354, boa noite. 4, boa noite, autorizado pouso, custando 120 graus, 10 nós. Livre pouso. Para 2500, pés, após carro, terra do 366, para RNAV, reporta no procedimento com ajuste no 05. No 05, tem livre descida 2500, 2500, após o etapa, vou ser avido 366, reporta no RNAV, vou no 098. Oceano 6212, desce para 4 do PES, o ajuste no 05. Ou 1134, chama acesso Recife na frequência 1025, decimal 45. 1245, obrigado. Boa noite, tá 3600 estabilizado, RNAV já 1-0, baixou e travou. 3600, continua a aproximação, informarei pista livre. 3600. 4, solo 00, taxi à direita, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette 7, voo no 354 à direita. Obrigado, tá? Ponto de espera do hotel pro cruzamento, pastor no meio. Tô no meio, confirmando, vai decolar da cabeceira ou da interseção? Decolar da cabeceira, pastor no meio. Fecho. Autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 20 graus, 089. Eu pouso na 10, tá? 3600. Número 07, desça para 25006, o ajuste no 015, autorizado a Hernandes, atenção no 0, reporta no Serra do 366, reduzindo para 2205. Reduz 220, o azul. 4107-1025 no 0, após o TAP 1305, o azul, 4107-1025. Pós TAP, Serra do 366. Serra do 1098-3 para 372. 1092-1895. Serra Vitor 372. 098, boa noite, continua a aproximação, informar a pista dele. Atenção, 098. Pastor, 16, autorizado cruzar no 028 para Delta. Cruzar 028 para Delta, pastor, 16. TAM 3600, Sola 04, livre à direita, taxi Alfa, reportante da Delta. Alfa, reportante de alta, TAM 3600. Está em direct, Ponto Position, intercept Ponto Arrival, report Red 47. Ah, direct, Ponto Salvador, boa noite, azul 2534, descendo aí, 2534, ação de identificação, dessa vez chegada Mari para o nível de voo 050. Via Mari, desce 050, azul 2534. Percepção, RNAV da 10, Chanel 6212. Chanel 6212, torre 118, decimal 95. O 3, Alfa. 3600, prossegue táxi Alfa, me chama Solo, 21 decimal 1. 21? Desculpa, 21 decimal 9, o 3600. 3600, Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, reporte a sua Juliette, até 3600. Torre Salvador, muito bom, chamando 612. Chamando 212, boa noite, continue a aproximação, informarei que está livre. Guardando. Ingressa Juliette, portão para remota 113 do pátio principal. Ingressa Juliette, remota 13, pátio principal 3600. Partido Foro 6, ponto de espera da lugar. Estou no meio, mantém a posição, agora. Mantém 098, solo 07, direita solo, 21 decimal 1. 211? Desculpe, 121 decimal 9. Aguarde Copa Ilhéus, aguarde saída Coral. Fazendo Coral, aguardando Copa, é passar o Central. Quando é o Bruno, vai ter que ser que deve ser parqueado na remota. Ciente, grato. Tango Papá confirma, já iniciou? É o Tango Bravo, estou só esperando aqui o Israel retirar o FIGA. Gente, agiliza por gentileza, a aeronave da companhia aguardando o portão 04. Sim. Solo 09, livre à direita, solo 12 na cima 1. Fugindo, 1 12 na cima 9. Confirme para o solo. Nossa, 3600, está guardando no pátio. Não tem balizador aqui. Confirmando, está 3600, está indo para qual posição? 1-3? Está na entrada do 13 e não tem o balizador. Gente, voo no 098, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, no 098. Solo Salvador, muito boa noite. Chamei 62, 12. 62, 12, prossigo. Já liberou. 62, 12, Alfa, reporte antes da Juliette. Pessoal autorizado para o Cisne da Renato, 2534, azul? Autorizado, azul 2534, descendo para 2500 pés, o ajuste no 0 no 5, após a TAP, servidor 366. Alfa Kilo 43, que é tanto balizador. Golf Tango Bravo na escuta? Positivo, senhor. Teria condição de coordenar com a equipe de solo aí para puxar a aeronave para trás, para a aeronave da Gol poder ingressar no 04? Afirmativo, senhor. Eu ia sugerir o serviço agora. Muito obrigado. 098, ingressa Juliette para o portal 04, fica tanto a aeronave da companhia sendo rebocada a retaguarda. Avisou com mesmo, prossegue Juliette para o 04, corno 098. Golf Tango Bravo na escuta? Na escuta. Após a aeronave da companhia parqueada no 04, autorizado continuar o rebote. Positivo, continuando o rebote. É, 2 no 2, ingressa aquilo à sua esquerda, 4-3, fique atento ao balizador. Não temos a sua posição no momento. Fique atento ao balizador e ingresse na posição que for chamada. Autorizado é colapso no 0, vento 120 graus. Isso, fique atento ao balizador, inicialmente 4 Lima, posição. Em alfa, temos 4-3, atentar o finalizador. Azul 4959.4. Autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível de voo 140, saída Coral. Código transponder 5563, decola do 90 direita. Controle 120 decimal 80. Autorizado 140 para Ilhéus, na Golf 677, conclui na prefeita Coral na saída. Soma 5563, decola do 90 com curva direita. Controle 120 80, azul 4959. Azul 4959, correto, chame pronto, feedback acionamento, 4 Romeu do Pátio 3. Chama na sua, 4 Romeu. Bom, prossiga. Você tem um qualificador aqui. Agora eu não sei se é antes ou depois da aeronave da Azul. Não consegui compreender, puxando a minha 2 e no 2. Poderia repetir? Posso. Nós estamos no Pátio 3. Não há nenhum qualificador aqui, porém, Nós fomos à frente das aeronaves da Azul, retornar. Gente, eu vou coordenar com a infraero novamente. Guarda só um minuto. Ok. O Azul 4107 mantém antes da entrada daquilo. Tá, mantém antes da entrada daquilo, 4107. Passaria inicialmente manter a proa de mar aguardando 368. Obrigado. Controle Salvador, Pastor 16.